E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do 60Hz. E no episódio de hoje vamos comentar a notícia da mudança de nome do Facebook, anunciada na última quinta-feira, dia 28, pelo próprio Mark Zuckerberg. Mas antes, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal para mais vídeos de notícias de tecnologia e divulgue o vídeo, compartilhe para aqueles que você acham que gostam desse tema e que querem saber mais sobre esse universo. Então vamos falar mais ou menos sobre o que foi essa notícia. Bom, quinta-feira, dia 28 de outubro, Mark Zuckerberg veio a público divulgar um novo nome da marca Facebook. Na verdade, não da rede social, ela vai continuar sendo chamada de Facebook, mas o conglomerado do Facebook, que inclui o Facebook, o WhatsApp, Instagram, o Oculus Rift, todas essas marcas que o grupo do Facebook detém, vai mudar de nome e vai se chamar Meta. Agora a gente vai entender um pouco mais por que desse nome Meta e o que isso tem a ver com o planejamento que o Mark Zuckerberg tem para o futuro dessa empresa. Então vamos dar uma olhada. Antes de tudo, é importante dizer que o nome da marca começou a ser cogitado que iria mudar devido às polêmicas que o Facebook tem enfrentado. Nos últimos meses teve algumas notícias aí que prejudicaram um pouco a imagem do Facebook. Primeiro, antigos funcionários da empresa começaram a denunciar o Facebook com alguns atos que a empresa fazia referente a conteúdos de ódio ou de fake news que eram aparentemente negligenciados pela empresa, eles não tiravam do ar porque faziam parte de um esquema que acabava dando supostamente lucros para essa empresa e por isso eles não gostariam de tirar conteúdos de fake news e de discursos de ódio, como a gente viu nas eleições, né, de 2016 nos Estados Unidos, 2018 no Brasil e por aí vai. Então, esse ato que ficou conhecido como Facebook Papers, em que vários relatos desse nível foram divulgados a público e que prejudicaram bastante a imagem da empresa. Não só isso, mas a gente se lembra muito bem do dia em que recentemente as redes sociais do Facebook, incluindo o próprio Facebook, Instagram e WhatsApp, saíram do ar por aproximadamente 6 horas por um problema interno deles lá, que inclusive prejudicou até os próprios funcionários de conseguirem resolver o problema, pois a estrutura do sistema foi prejudicada ali, provavelmente um problema de DNS, né? Eu vou colocar links dessas notícias aí embaixo na descrição, caso você queira se aprofundar nelas, mas obviamente foi um dia que causou um grande estardalhaço na internet e que obviamente prejudicou ainda mais a imagem do Facebook para como detentor dessas tecnologias e que não deveria deixar uma estrutura tão ampla dessa sair do ar como aconteceu. E acabou migrando, muitas pessoas acabaram migrando então para outras redes sociais, como o próprio Twitter e outros aplicativos de mensagens, como o próprio Telegram, para substituir o WhatsApp, né? Até SMS teve gente que mandou, né? Bom, então nessa vertente de notícias que prejudicaram a imagem da empresa, então Mark Zuckerberg, junto com o pessoal lá do Facebook, veio com a ideia de trazer um nome novo para a empresa, para esse conglomerado. Há uma notícia que já estava no ar aí já há algum tempo, e até mesmo gente especulando que o nome seria mais ou menos relacionado ao metaverso mesmo. E é isso que a gente vai explicar agora, porque de fato foi o que aconteceu, o nome se tornou Meta, em referência ao metaverso, que é o que o Mark Zuckerberg planeja para o futuro da empresa. Vamos entender o que é o metaverso. Metaverso nada mais é do que uma forma mais, uma extensão do que a gente chama de realidade virtual, né? Um conceito de realidade virtual a gente já tem sendo discutido há algum tempo, não só com tecnologias novas, mas como na própria cultura pop, né? A gente sabe de filmes, séries, animes que tratam muito dessa questão da realidade virtual, como Matrix, Jogador Número 1 e Sword Art Online no campo dos animes. Então a gente sabe muito bem que a realidade virtual é você colocar um dispositivo na sua cabeça, nos seus olhos, que vai te permitir emergir numa realidade virtual onde você vai poder controlar o seu avatar, andar por um mundo novo, um mundo diferente, jogar e até trabalhar diversas coisas que você vai poder fazer, certo? Então, Essa é basicamente a ideia da realidade virtual, e o metaverso seria você utilizar essa realidade virtual de uma forma mais extensa ainda. Então você fazer exatamente como se faz no jogador número 1. Você trabalha na realidade virtual, você estuda, você joga, você conversa com seus amigos, você faz pagamento, você tem reuniões. Tudo isso num ambiente virtual que vai pegar essa estrutura de realidade virtual, equipamentos de realidade virtual, junto com os aplicativos de mensagem, de teleconferência, de produtividade, tudo isso vai se juntar num metaverso que, portanto, vai te permitir fazer todas essas coisas num só ambiente, né? Ou então vários ambientes conglomerados numa só tecnologia do metaverso. Essa não é uma ideia nova, como a gente sabe, não só na cultura pop, mas também não é de hoje que empresas de tecnologia têm tentado trabalhar nesse sistema de realidade virtual um passo de cada vez, né? Desde os óculos de realidade virtual que a própria Nintendo já tentou fazer, mas recentemente a gente tem novas tecnologias surgindo, né? O próprio óculos de realidade virtual começou a ser desenvolvido há alguns anos atrás, protagonizado pela Oculus Rift, uma empresa que inclusive foi comprada pelo Facebook. Oculus Rift, que teve vários óculos sendo desenvolvidos e lançados para o mercado nos últimos anos. Outras empresas de tecnologia, como a própria Sony, lançando PSVR para o PlayStation, dentre outras marcas de tecnologia que tentaram ingressar nesse mundo, né? A gente teve vários jogos de realidade virtual sendo desenvolvidos, alguns ficando muito famosos, mas atualmente a própria estrutura, né, de um metaverso ainda não conseguiu a popularidade que deveria, né? Também não sem falta de tentativas, né? A gente sabe do jogo Second Life, que foi lançado lá em 2006, se não me engano, e que tinha essa promessa de ser um mundo virtual que iria trabalhar todas essas coisas que a gente tem no mundo real, né? Você ia ter uma vida, você ia poder trabalhar, pagar a conta, encontrar com os amigos, e por aí vai. Tudo na estrutura virtual. Claro que isso não deslanchou como eles imaginavam, mas, como a gente sabe, no mundo da tecnologia, você precisa ter o timing certo para lançar certas coisas. E quem sabe agora não seja o momento que o metaverso de fato vai vingar. Tentativas mais recentes também estão sendo desenvolvidas a passos devagares, claro, mas estão sendo desenvolvidas. Um exemplo muito legal é o do próprio Fortnite, o jogo da Epic Games, que tem sua principal base ali num jogo no formato de Battle Royale, mas que a cada dia está sendo desenvolvida uma espécie de metaverso, e a própria empresa dá indícios de que ela quer ir nessa direção mesmo, através de shows que são feitos na própria plataforma, no próprio jogo, né? Várias celebridades já fizeram shows dentro do Fortnite. A gente sabe também que o Fortnite também tem se empenhado em trazer diversas propriedades intelectuais, né? Heróis da Marvel, da DC e diversos outros personagens como skins e como personagens jogáveis. E então, a passo devagares, a Epic Games também trabalha numa possível metaverso. Então, certamente esse é um conceito que está na boca dos principais nomes do Vale do Silício e que tem uma grande promessa de ser, então, uma tecnologia que pode vir a revolucionar o mundo digital como a gente conhece, né? Agora, então, o que a gente precisa para efetivamente levar adiante essa tecnologia? A gente sabe que tecnologias novas desse jeito não vêm de uma hora para outra, né? Então a gente precisa ver se realmente vai vingar, né? A gente sabe que muitas tecnologias acabam morrendo nos primeiros anos ou nem chegam a ter uma tentativa duradoura, e a realidade virtual, como eu falei, não é de hoje. Então o fato dela ainda persistir e avançar a passos devagares seja um indício de que talvez efetivamente algum dia a gente chegue num ponto de ter essa tecnologia como o nosso padrão, né? Mas o que precisa para chegar lá? Bom, a primeira coisa eu já falei aqui, que é você ir com passos graduais, né? Nenhuma tecnologia revolucionária vem de uma hora para outra, ela é construída a passos gradativos, e acredito que é isso que tem sido feito com o tal do metaverso. Afinal, a gente teve começando com os lançamentos de óculos de realidade virtual, aprimoramento desses óculos de VR, né? Porque eles começaram com a resolução muito baixa, começaram a avançar nesse sentido, foram lançados óculos que não precisavam de cabos, por exemplo, todo o processamento acontecia nos óculos. O próprio desenvolvimento da internet, talvez o 5G seja um grande peso nessa questão também, né? A questão da velocidade de internet, a possibilidade de você ter isso mais facilmente. A própria acessibilidade também é um quesito importante, uma vez que para um metaverso funcionar, você precisa de muita gente aderindo a isso, né? Porque você, se você quer que as pessoas trabalhem lá, se vocês querem que o metaverso seja um reduto de uma nova economia, você precisa de mais gente lá. Então, obviamente, tem que ser acessível, então o preço também tem que diminuir desses equipamentos. A própria funcionalidade desses equipamentos tem que avançar, afinal, você precisa de um ambiente virtual que consiga ser renderizado numa velocidade que permita o trabalho, por exemplo, né, a produtividade, que permita os jogos serem jogados, que permita reuniões virtuais com toda a resolução e toda a velocidade necessária para que esses dados sejam enviados dentro de um padrão considerado adequado para essas funcionalidades, né? Então, isso precisa ser desenvolvido também. Outra coisa que precisa ser atrações exclusivas, né? Exclusividade de algumas dessas funcionalidades. Afinal, se você pode fazer alguma reunião no ambiente virtual do metaverso, essa reunião ela precisa ser, de alguma forma, mais funcional do que simplesmente fazer uma ligação por videoconferência, porque videoconferência a gente já faz hoje, então precisa ter algumas atrações dentro do metaverso que são únicas, exclusivas, que só dê para fazer lá. Senão, talvez a gente não tenha um motivo para efetivamente migrar para um metaverso, né? Um exemplo claro são esses próprios shows dentro do Fortnite, porque é uma funcionalidade que às vezes você não consegue entregar num ambiente diferente, afinal, um show tem um limite de ser visto presencialmente, né? Seja o tamanho do estádio ali, enquanto no metaverso você pode atingir milhões de pessoas. Então tá aí uma funcionalidade exclusiva desse ambiente e que permite, então, faz sentido você trabalhar nesse ambiente e não num outro que a gente já tem. Então isso precisa ser adereçado também. Por fim, a gente falou aqui lá no início como que o Facebook tem enfrentado várias polêmicas com relação a fake news, com relação a discurso de ódio, mas também a questão de privacidade e uso de dados também. Então eu acho que essa é uma discussão que a gente já está tendo, mas que eu acho que vai engrandecer ainda mais nos próximos anos, e com certeza esse é um ponto que precisa ser adereçado também. Afinal, se você quer implementar um metaverso, todos os seus dados vão começar a migrar para o metaverso, né? Então, dados que já estão sendo adquiridos e vendidos por empresas, né? Dados como o seu uso, as coisas que você navega, as pessoas com quem você conversa, tudo isso já tem sido divulgado e vendido pelas empresas. Eu tenho vídeos muito interessantes sobre isso aqui na descrição e também no card aqui em cima, se você quiser. Mas com certeza essa é uma discussão que está cada vez mais em voga, cada vez mais gente falando sobre isso. Quem sabe aí a criação de leis e de agências reguladoras trabalhando em cima disso. Então eu acho que essa é uma discussão que vai sim ser trazida conforme o metaverso for implementado. Afinal, se você vai viver no metaverso, trabalhar, ter produtividade, ter reuniões, ter o lazer, conversar com pessoas, reuniões, todos os seus dados vão estar lá, toda a sua vida vai literalmente estar lá. Então, com certeza, a privacidade e a segurança desses seus dados tem que ser debatido de uma forma bem mais estrutural e bem mais formalizada. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante, que vai ser discutido nesses próximos anos à exaustão. Bom, é isso, gente. É isso que eu tinha para falar do metaverso. Muita coisa interessante que está vindo aí, mas que com certeza precisa ser tratada com responsabilidade e que eu acho que tem tudo para trazer mais conteúdo aqui para o canal, para a gente falar bastante disso e de outras questões envolvendo a tecnologia, envolvendo essas empresas de tecnologia. Muita coisa para se discutir em cima disso. Deixa um comentário aí embaixo se você quer ver mais vídeos nesse estilo. O que mais de temas de tecnologia você gostaria de ver? E se inscreve no canal, compartilha para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Muito obrigado a você que permaneceu até aqui. Eu vejo você na próxima. Até mais!